Shadow. Yeah. Família tudo bom, tudo bom. Família tudo bom. DJ Kaique. DJ Kaique. Yeah. Então me diz quem não se enfureceu, queira ou não, o tempo passa, meu cordão de prata escureceu, outra ovelha negra apareceu, frio como o chão de cimento, sozinho nos fone Wu-Tang, confio em ninguém, sem breu e minha figa, diga quem, pode com a fé, maniga, Kaique do Xé é pica, sem tempo pra parasita, pode esquentar a chapa que nós frita. Traz outra taça que hoje eu vou brindar essa vida ingrata, mais um gole do que mata, na velocidade que eu me sinto vivo, assim eu fico, quem só existe passa. Haha, virando comida de traça, duvido de tudo que vem de graça. Tô vendendo um espelho que fala, seu medo não me dá conselho não, vim pra ser modelo de nada. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Tem que se impor, é, na cidade que não quer te ver de pé. Prenda-me se puder, no meu voo noturno, raciocínio é turbo, eu jogo o jogo como eu quiser. Quantos brabo eu vi chorar igual criança, lembranças e lágrimas, rasgando sonhos e páginas. Na febre da esperança, sei que quem espera não alcança. Uma droga pra dormir, outra droga pra acordar. Já nem sei do que fugir, mas não esqueço de lutar. Ninguém paga pra nascer, mas pra viver tem que pagar. Arte pra sair daqui e me levar pra qualquer lugar. É tudo fruto desse jogo sujo, vários dias de luto. Vê de longe a pampa, os ouro no porte, as puta, whisky, gelo no pote. Não sabe que eu sou filho da puta que mais trampa. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma.